Olá, eu sou o Bessa e hoje eu estou aqui com o Skyper. E aí? Nós vamos falar sobre jogos de Star Wars. Não claramente todos os jogos de Star Wars, mas nós vamos falar sobre os que nós jogamos, né? Aqueles que nós mais lembramos. Vamos tratar aí como memórias de um jogador de jogos de Star Wars, né, Skyper? É, inclusive alguns desses jogos eu não tinha jogado, aí eu fui jogar, cara, é tenso, cara. Nossa, se tivesse mais aí, nossa, tem uns que é bem ruinzinho. É porque tem muita coisa velha aqui, né, cara? A gente vai fazer em blocos aqui, bloco dos anos 90, bloco do início dos anos 2000 e bloco depois pro finalzinho dos anos 2000 até chegar os dias de hoje aí, né? Bom, vamos começar pelos anos 90. Você já conhecia esse aí, Super Star Wars, lançado lá em 1992? Conhecia, eu joguei ele hoje. E é bem daorinha até, é bem interessante. Ele é um side-scrolling, primeiro você joga com a... vai jogando com o Luke, né, e com as pistolas, e aí depois usa o sabre de luz, e tem outros personagens, e é bem interessante o jogo. Ele é um pouco baseado no episódio 4, né, do Star Wars episódio 4, né. Inclusive, tem a abertura do episódio 4, um pouquinho mal feita, né, ela em 16 bits, e isso eu achei bem interessante. O jogo é de 1992, então, né, convenhamos. Esse jogo, Super Star Wars, ele foi lançado em 2015, se não me engano, para o PlayStation 4, num programa lá que eles falaram lá que iam lançar 4 jogos clássicos de Star Wars naquele ano ali, né? E lançaram, acabaram lançando e tal. Eu joguei um pouquinho dele, mas, cara, é muito difícil pra mim, cara. Eu sou aquele tipo de jogador leite com pera, não dá pra mim não, cara. Esse aí é bem complicado de se jogar. Tem que pegar muita manha dele. Eu joguei ele no emulador de Super Nintendo. E eu não vou falar aí, mas eu usei um cheat aí, porque o jogo tava difícil demais. É um jogo muito complicado. Antigamente, os jogos eles não eram feitos muito pra você terminar, né? Ele era mais feito pra você se divertir mesmo, pra você jogar aquela primeira fase ali inúmeras e inúmeras vezes. Eu tava quase jogando o controle na parede. Exatamente. Quem não conhece aquela famosa primeira corrida do Top Gear? Acho que é a corrida mais conhecida da face da Terra, a primeira corrida do Top Gear, assim como a musiquinha, né? Eu ia cantar ela aqui, mas não, é muita vergonha ali. Ai, ai, ai. Em 96, lançou esse que por muitos e muitos e muitos anos foi o meu jogo de Star Wars favorito. Lá no Nintendo 64 foi lançado o Shadows of the Empire. Em 97, se não me engano, demorou um ano. Esse jogo foi lançado no PC também. Pouquíssimas pessoas sabem disso, que esse jogo tem pra PC também. No 64, tá meio que... ele não tem cinematics, né? Ele não tem CG. É tudo meio que... é uns PNG porcamente recortado. Nossa, é horrível, cara. É horrível. Exatamente, é assim. Já no PC, ele tem uma cinemática um pouquinho mais bonitinha, né? Convenhamos, 1997, você não vai esperar nada de grandioso. Cara, pra mim, é um jogo incrível. Shadows of the Empire. Você chegou a jogar? Cara, esse é outro que eu só fui jogar ele hoje. Eu só tenho 18 anos, cara. 17, na verdade. Olha, eu até esquecendo minha idade. E aí, eu só fui jogar ele hoje. Eu tentei jogar a versão de PC. Na verdade, eu tentei jogar a versão de 64 no emulador. Não dá, simplesmente não dá. Ficou horrível o jogo. Por quê? Pra mim aqui, o jogo ficava flicando, começava a piscar os gráficos assim na tela e tava quase tendo epilepsia no jogo aí. Você por algum acaso tava rodando alguma coisa mais além do emulador? Não. Meu PC ele aguenta de boa isso aí, mas eu acho que é algum bug do emulador mesmo. Eu pesquisei na internet, eu não vi como arrumar. Tem uma versão que o GOG lançou, Good Old Games. Sim. E aí eu joguei essa versão. E é da hora até, bem interessante. Eu não sabia que depois da parte de nave ia ter uma parte jogando com, né, uma pessoa lá, um personagem. Que é bem bizarro, né? Porque o controle de tanque hoje em dia, cara, ficou muito datado aquilo, velho. Ficou horrível mesmo. Shadows of the Empire, pra mim, ele começa numa das melhores cenas de Star Wars, num planeta mais legal, pelo menos o meu planeta favorito, que é em Hoth. Ele começa lá em Hoth e depois, como você disse, ele passa pra, realmente, você controla um personagem e tudo mais, ainda em Hoth, né? Sim, dentro daquela base que, se eu não me engano, tava explodindo. Inclusive, a gente vê a Millennium Falcon saindo da base. Exatamente. Cara, pra mim, esse jogo é muito legal. Ele não é, tipo, com Han Solo, Luke, Leia. O Han Solo até aparece, se não me engano. Aí, já não isso aí. Sim, mas não é jogável. O personagem, ele é totalmente separado de todo esse mundo dos três ali, né? Han Solo, Luke e Leia. Teve um tempo que ele ganhou uma comic, uma HQ, há muitos anos atrás, né? Quando o jogo fazia sucesso. Teve duas séries de revistas, na verdade, com esse Nossa. Nome, Shadows of the Empire. Mas, assim, recentemente, assim, somente o GOG mesmo fala dele. Tudo isso deixou de ser canon, né, com a compra da Disney, e Shadows of the Empire só fica na nossa memória mesmo. Embora eles estão aproveitando muita coisa, né, do universo expandido, então... Estão resgatando e dando uma outra... Alguns estão dando uma outra visão, uma outra pegada, né, e outros eles estão mantendo, só que um pouco diferenciado, em épocas diferenciadas, né. Sim. Em 99, lançou Star Wars Episódio 1 Racer. Assim, muita gente não gosta desse episódio 1, né? Eu aceito o episódio 1. Hoje eu aceito o episódio 1. Não, eu aceito, mas eu acho ele chato. Pode ser. E essa cena da corrida de pod, né? É a segunda melhor cena do filme. Só perde mesmo pra batalha lá, pra luta do Obi-Wan e do Qui-Gon contra o Darth Maul. Aquela batalha é uma das melhores batalhas, eu acho, da série inteira. Mas esse Star Wars Racer aí, ele é basicamente um jogo de corrida de pod. Cara, é muito legal. Esse aí, realmente, eu não joguei no Nintendo 64. Eu joguei no emulador. Diferente do próximo que a gente vai falar, esse aí eu joguei no PlayStation 1, que é o Star Wars Episódio 1 Phantom Menace, que é realmente o jogo do filme. E o jogo, cara, ele, pela minha memória, assim, né, joguei há muitos anos, ele não é um jogo ruim, não. Todos esses jogos de filmes, eles não são muito ruins, não. Claro que são horrorosos, né, pra você ver hoje, em questão de gráficos. Eu não me apego muito ao gráfico, eu vou mais pela jogabilidade mesmo. Então, se o jogo é bom de jogar, o jogo é bom, sabe? Mas, infelizmente, esse The Phantom Menace, ele também ficou muito datado. A câmera, ela fica em cima do personagem, tipo assim, atrás e em cima, e é controle de tanque. É, todos esses jogos assim, né, dessa época mais ou menos, eles eram assim, né? Sim. E aí, a gente vai passar pros anos 2000 com Star Wars Bounty Hunter de 2002. Esse jogo também faz parte daqueles quatro jogos clássicos de Star Wars que foram lançados no PlayStation 4 em 2015. Esse jogo traz o Jango Fett, o pai do Boba. O jogo começa com você numa arena lutando contra um bicho lá que eu não sei que bicho que ele é, e você tá caçando uma pessoa, é um caçador de recompensas, tá caçando, né, a recompensa. Esse é bem legal, a câmera dele é meio bugada. Ela é muito instável, assim, ela é muito rápida, mas é bem divertido de jogar. Passei um bom tempo jogando esse jogo. Eu gosto bastante do Bounty Hunter, apesar de não ter finalizado ele no PlayStation 4, exatamente por esses problemas, assim, de câmera. E, pra mim, gráficos não é tudo, mas eu acho ele muito importante. Se o jogo tem alguns problemas sérios no jogo, e além disso ainda tem gráficos que me desanimam, aí eu vou largar ele com certeza, cara. Um dia eu termino, mas por enquanto ainda não é a hora. Esse jogo de 2002 de Star Wars, eu joguei lá no PlayStation 2, cara. Ele teve o Star Wars Starfighter e depois ele teve o Star Wars Jedi Starfighter, que era basicamente você controlando a nave dos Jedi. Pra quem não sabe, a nave de um Jedi não é uma X-Wing, é uma Jedi Starfighter, uma nave um pouquinho diferente. Se eu não me engano, ela aparece, acho que... No episódio 2, eu não sei se no episódio 1 aparece. No episódio 1 ela aparece? Não, no episódio 1 não. Ela aparece no episódio 2... Já não sei se ela aparece no 2, não. Tenho certeza... Não, aparece no 2, sim. Eu tenho certeza que ela aparece no 3, né? Mas ela aparece no 2, sim. No 3, ela aparece logo no início ali, né? A primeira cena, aquela batalha no espaço ali, que é simplesmente fantástica. Esse jogo eu não joguei, eu não tenho como falar muita coisa dele. Eu nunca fui muito fã de jogo de naves, então... Também não, cara. Eu também nunca fui muito fã de jogo de nave, não. Mas sendo de Star Wars, assim, eu tive que jogar. Existem jogos de Star Wars de nave que a galera fala muito bem deles, que eu acho meio chatinhos. Ou pelo menos eu nunca peguei pra jogar de verdade. Tipo a série X-Wing e TIE Fighter. Esses eu nunca joguei. São bem antigos mesmo. Não conheço. Final dos anos 90, se não me engano. Alguma coisa assim. Mas esses aí eu não joguei não. O Jedi Starfighter eu joguei mais. Um pouquinho mais na época lá no PlayStation 2. Ele também está no PlayStation 4. Mas eu, por enquanto, eu ainda não comprei não. Vai que até o lançamento desse podcast aqui, desse nosso bate bate-papo, eu compro, mas por enquanto ainda não. Em 2002 também, eu joguei no PlayStation 2 o jogo Star Wars Clone Wars. Ele não é exatamente o jogo do filme. Ele é só um jogo que pega essa batalha dos clones mesmo ali, né? E faz um jogo sobre isso. Não é um jogo do filme, é só mais um jogo da Batalha dos Clones. Ele foca bastante em Geonosis ali, né? Onde acontece boa parte do episódio 2. E você chega até um momento ali que controla o Mace Windu. Primeiro jogo que você controla o Mace Windu, que é um dos Jedi mais legais e mais icônicos trilogia nova, né? Principalmente porque ele é o único Jedi que não tem... com sabre de luz roxo. É, ele não tem um sabre de luz nem verde nem azul, né? Ele tem um sabre de luz roxo. Isso tudo por culpa simplesmente do Samuel Jackson, que queria uma coisa diferente, né? É, só pra deixar claro, existem dois jogos de Clone Wars. Um, ele é de nave. Que ele é... eu achei ele bem chato. Eu joguei ele no PlayStation 2 na época. E tem esse que é o Republic of Heroes. É isso que você tá falando, né? Não, eu falei do Clone Wars. O Republic of Heroes eu vou falar depois. Ah, tá. Em 2003, saiu esse que é o meu MMORPG favorito. É o que eu mais joguei por mais tempo e com mais intensidade. Não peguei ele no lançamento dele, em 2003. Eu joguei ele alguns anos depois. Eu acho que foi em 2006, talvez. 2005, 2006. Ele é engraçado que ele se divide em dois períodos, né? A galera que conhece mais um pouquinho de Star Wars Galaxy vai lembrar bem que ele se divide em dois períodos. Talvez até em três. Uma época em que o jogo era mesmo um sandbox, em que você podia fazer qualquer coisa para se tornar um Jedi, era um sacrifício. E depois, com todo o sucesso de World of Warcraft, né, nessa coisa mais theme park, né, como a galera que conhece jogos de MMORPG falam bem, né, theme park, aquela coisa de você ter ali o seu parque de diversão, você fazer aquilo ali que está sendo proposto para você. Star Wars Galaxy também, da noite pro dia, virou um jogo completamente diferente. E aí, todo aquele trabalho que tinha em você ser um Jedi, ele morreu, você já podia começar o jogo como um Jedi. Era um jogo muito bom, cara. Só que ele, infelizmente, foi fechado anos depois por causa de um lançamento de um outro MMORPG que nós vamos falar daqui a pouco também. Nunca fui muito ligado a MMORPG, eu só fui descobrir esse Star Wars Galaxy depois que eu fui pesquisar mesmo pra esse podcast, então, é. Mas você chegou a ver alguns vídeos no YouTube? Tô vendo agora, e vi antes também. Aham. É, ele te pegava ali, né, a história dele. Não é uma história, porque ele não tem uma linha de missões fixa. Tinha uma missão lá que te ajudava muito a chegar próximo do level cap, mas não tinha uma história fixa. Ele pegava ali, né, o jogo, ele vivia ali no momento entre o episódio 4 e o episódio 5. E de tempos em tempos tinha eventos que aparecia a Leia no jogo. Da hora. O Jabba tava lá no palácio dele. Aquele Bibi Fortuna lá, que era tipo um porta-voz do Jabba, tava no jogo. Você encontrava o Luke, se não me engano. Você encontrava Han Solo, Darth Vader, Imperador Palpatine. Você encontrava todo mundo ali, né? Do mais conhecido da trilogia clássica. E, cara, era um jogo muito bom, cara. É um jogo tão gostoso. Infelizmente, ele morreu, né? Parecia ser bem legal. Em nome da comercialização de um jogo novo, eles tinham que fechar esse aí. Star Wars Galaxy, que inclusive era desenvolvido pela Sony Online Entertainment, ou Interactive, que mais tarde vinha a fazer o DC Universe Online. Ela também fez o MMORPG de Matrix. Existe isso, cara? Existiu o MMORPG de Matrix, que a galera fala que era horroroso. Hoje em dia, a Sony Online Entertainment chama Daybreak Game Company. Isso aí. A mesma produtora, né, melhor dizendo, que fez um outro MMORPG muito conhecido da galera, que gosta, né, claro, o EverQuest 1 e 2. Ela também foi a desenvolvedora do primeiro PlanetSide. Isso aí. Se não me engano, ela foi do segundo também, não é não? Do segundo, só conferindo aqui... também. Em 2004, esse eu joguei também no PC, o Star Wars Galaxy eu joguei no PC também. Em 2004 saiu o primeiro Battlefront. Esse aí é maravilhoso. Bom, Battlefront 1 e 2, né, de 2004 e 2005, são dois jogos maravilhosos. Claro que o Battlefront 2 é um jogo melhor, mais completo. Ele já continha ali pouco mais de conteúdo do que o primeiro, né? O multiplayer era mais completo e tal. É um jogo excelente. O primeiro é bom, o segundo é excelente. Você jogou ele aí agora ou jogou faz tempo? Não, joguei faz tempo. Nossa, faz muito tempo. No PlayStation 2, direto eu pego esse jogo pra rejogar ele. E eu adoro jogar em Mos Eisley com... ou Mos Eisley, sei lá, não lembro como fala. Com todos os Jedi e aí vai todo mundo batalhando um contra o outro. Cara, esse jogo é muito bom, velho. É muito bom, sério mesmo. Ele tinha um modo, né, que... você só jogava com heróis, né? Que era Jedi ou Siths ou, sei lá, personagens heróis mesmo, né? Que a gente chama hoje no Battlefront. É, só Leia. Isso. É muito bom o jogo, né? Claro que está bem datado os gráficos, mas é um jogo mais completo, Battlefront 2. Até o Battlefront 1 é um jogo mais completo, né? Tem uma campanha lá também bem legal do que o Battlefront de 2015, e nós vamos falar dele daqui a pouco. O que me deixou com o pé atrás com o Battlefront de 2015 foi justamente o fato de não ter batalha espacial. De não ter, tipo assim, você vai, nasceu lá na nave, pega uma das naves que tem lá, vai lá pra nave inimiga e detona a nave inimiga, explode tudo e é isso aí. Você ganhou. Isso era, eu achava muito foda, cara. Daqui a pouco a gente vai falar dele. Em 2005 também saiu o jogo do episódio 3. Star Wars Episódio 3, Revenge of the Sith. A Vingança dos Sith. É um jogo maravilhoso, cara. Nossa, esse jogo é muito bom, velho. O filme, ele é o melhor da trilogia nova. Não é grandes coisas isso, mas ele é o melhor da trilogia nova. E o jogo, cara, ele é muito bom. Você controla ali o Anakin, né? Mas eu acho que também controla o Obi-Wan, controla. Sim, em algumas fases dá pra você trocar. Na verdade, o próprio jogo troca. Eu joguei ele na época no PlayStation 2 e eu adoraria que ele viesse para o PlayStation 4 em uma futura aí promoção deles aí, sei lá. Mais um port aí do PlayStation 2 no PlayStation 4. Que o PlayStation 4 tem muito desse negócio, né? De portar jogos do PS2. Eu adoraria um remake desse jogo. Esse jogo, ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo, cara. Um remake dele seria foda. Ele tem um modo duelo. Tem vários personagens no modo duelo. Tem também um modo co-op pra você jogar já lá junto com seu amiguinho lá, em que um é o Anakin e o outro é o Obi-Wan. É muito bom esse jogo, cara. É, ele é muito... realmente, ele é muito bom. Um remake é difícil, né? Porque a EA que tá fazendo esses jogos de Star Wars agora, ela não é muito de fazer remake, né? Eu acho que se fosse uma... por exemplo, o Battlefront de 2015 é um revival do jogo. Não é um remake, não é um remaster. É um revival, né? É revitalizar uma franquia. Agora, fazer um revival de Revenge of the Sith, eu já acho um pouquinho... impossível. Agora, um revival desse outro jogo aqui, cara, nossa, eu estaria muito feliz se isso acontecesse. Star Wars Republic Commando. Quiçá o melhor shooter de Star Wars que eu já joguei. A melhor campanha de Star Wars, com certeza é a melhor campanha de Star Wars de um shooter que eu já joguei. É isso que eu ia perguntar. É bom? É simplesmente magnífico. O jogo, cara, ele só tem um único defeito, que é deixar aquele final what the fuck, sabe? Aquele final, ué, o que aconteceu aqui? Tá faltando coisa aqui. Cadê a sequência? E ela nunca veio, né? Infelizmente, nunca virá. Pode ser que um revival esteja nos planos. A gente nunca sabe o que a EA pode vir a fazer, né? Mas o Star Wars Republic Commando é um jogo maravilhoso. Mas por que você nunca jogou? Porque eu nunca tinha ouvido falar nele. Sério, que cara. Que isso, cara? Não. É sério, velho. É, pra que console que lançou esse jogo? Ele saiu pra PC. Eu não sei se ele saiu pra consoles também. Eu sei que ele saiu pra PC. Eu joguei ele no PC. Tá no Steam isso aí, cara. Em 2005, eu não era muito ligado nisso, não. Eu só tava lá de boa com meu PS2. Então, deve ser por isso que eu nunca ouvi falar do jogo. Ele é muito bom, cara. Ele tá no Steam. Eu comprei ele no Steam. Ou no Steam ou no GOG também. Eu não vou lembrar agora. Mas, cara, Republic Commando, cara, que jogão. Que jogão. É maravilhoso. Eu achei até estranho, porque eu nunca tinha ouvido falar desse jogo e ele parece ser extremamente foda, sabe? É, você controla um clone ali, um esquadrão de clone e vão pra frente, né? Vão avançar aí na história. Em 2006 saiu o segundo jogo de estratégia de Star Wars. Eu botei ele na lista aqui, mas nem tem muita coisa pra falar dele, não. Eu joguei ele pouquíssimas vezes, pouquíssimos minutos, pra te falar a verdade. Eu não sou muito fã de jogos de estratégia, não. Em 2006, aí, pra PC, saiu o Star Wars Empire at War. Eu tenho esse jogo no PC, mas nunca gastei muito tempo nele, não. Em 2007, também saiu uma expansão pra esse jogo. Bom, é um jogo de estratégia de Star Wars, né? Não tem muito o que falar, sabe? Como todos os outros jogos de estratégia, é um Age of Empires, só que em outra skin. Vamos pro próximo jogo? O melhor jogo de Star Wars já feito? Cara, eu não tenho a menor paciência pra jogar esse tipo de jogo aí. Em 2007, você jogou no Nintendo Wii o Lego Star Wars The Complete Saga. Ele saiu também pra milhões de outros consoles, né? Como todos os outros jogos de Lego saem. Também acho que pra Android e pra iOS. Inclusive, eu fiz uma análise desse jogo. É, eu não joguei só esse no Wii. Eu também joguei as versões separadas no PS2. Inclusive, terminei e peguei 100% nas duas. Cara, foi o meu primeiro contato com Star Wars. Em 2007, você tinha o quê? 10 anos? Não. Na verdade, foi em 2005 que lançou o primeiro, o Lego Star Wars The Video Game, que foi quando eu joguei. O Lego Star Wars The Complete Saga, ele consiste em 3 jogos dos 3 filmes originais ou não? No The Complete Saga são 2 jogos, e aí, né, o jogo da trilogia antiga e o do jogo da trilogia nova. Ah, tá certo. O que que te chamou a atenção em Lego, cara? Por que que você gosta desses jogos de Lego? Ele foi, eu acho que o quê? O terceiro jogo que eu joguei na vida, e eu tenho um apego sentimental muito grande pra esse jogo, e eu já tinha zerado tanto o Lego Star Wars 1 quanto o Lego Star Wars 2, e quando eu comprei meu Wii, o que eu quis pegar? O Lego Star Wars, que era a collection dos 2 jogos. Tinha uma função no Wii que é muito legal, é que você balança o controle e balança a espada. Eu achava isso o máximo, cara. Ele tinha gráficos melhorados ali no Wii ou era a mesma coisa do PlayStation 2? Do segundo jogo, do Lego Star Wars 2 pro The Complete Saga, não tem muita diferença. Mas do primeiro jogo, tem bastante diferença já. Jogos de Lego que saem hoje em dia? É, o último que eu joguei foi o Avengers. Eu não joguei o último Star Wars que teve. Ele é mais um jogo de Lego ou ele tem alguma coisa diferente? É a base do que é a franquia hoje. Então, tudo quanto é jogo que você vai jogar hoje tem muito mais função do que aqueles jogos de lá, porque aquilo lá foi a base de tudo. O Lego Star Wars 1, ele literalmente ele é a fórmula da franquia Lego, tá lá naquele jogo. Eles só melhoraram aquela fórmula até hoje. Tipo, então, os primeiros jogos da Telltale, né? A base do que é os jogos da Telltale de hoje, que continuam a mesma coisa, né? Eu acho que não melhoraram não, só pioraram. Bom, então nós falamos aí dos jogos até 2007, jogos lançados até 2007. No próximo vídeo, nós vamos falar dos jogos lançados de 2008 até os dias atuais. Beleza? Beleza. Mas antes de finalizar esse vídeo, eu preciso, claro, deixar o Skyper fazer aí o seu jabá, falar do seu site, falar do seu canal. Meu canal do YouTube, eu faço análise de joguinhos. Eu acho que não tem nenhuma análise dos jogos de Star Wars, a não ser dos Lego, pra você ver tanto que, né, eu gosto de Lego, porque Lego é bom demais, cara. E o link do canal tá na descrição. E eu também tenho o meu site, onde eu posto os meus podcasts. Eu não sei se já vai ter saído o podcast quando eu tiver saído esse podcast aqui, mas vai lá no site, vai lá no canal e é isso aí, acompanha nós. Bom, gente, convido aí vocês também a deixarem comentários aqui no YouTube, né, pra quem tá vendo esse vídeo no YouTube, sobre qual desses jogos aí que vocês jogaram e se vocês jogaram outros jogos dessa época aí, até 2007, lançado até 2007, falem aqui pra gente e falem também o que vocês acharam dele, beleza? Então é isso aí, valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima.